Dia 30, o dia da expressão e da criatividade. O nascido no dia 30 carrega uma energia brilhante, comunicativa e extremamente criativa. Sua mente é inquieta e cheia de ideias, sempre buscando novas formas de se expressar e impactar o mundo ao seu redor. Palavras, arte e emoção são suas ferramentas mais poderosas. Possui um talento natural para comunicar, ensinar, inspirar e entreter. Seja escrevendo, falando ou criando, sua energia vibrante encanta e envolve as pessoas. Tem uma personalidade extrovertida e carismática, e geralmente se torna o centro das atenções sem nem mesmo precisar tentar. As pessoas gostam de estar ao seu lado, pois sua alegria e entusiasmo são contagiantes. Seu maior desafio está na disciplina e na persistência. Por ter tantas ideias e tantos interesses, pode acabar se dispersando e deixando projetos inacabados. Precisa aprender a canalizar sua criatividade para que ela gere resultados concretos. No amor, busca parcerias leves e inspiradoras, cheias de troca e cumplicidade. Não suporta a monotonia e precisa de um relacionamento que o desafie intelectualmente e emocionalmente. Pode, no entanto, ter dificuldades em se comprometer, pois sempre vê novas possibilidades e aventuras no horizonte. Profissionalmente, se destaca em áreas ligadas à comunicação, artes, marketing, entretenimento e ensino. Pode ser um excelente ator, escritor, publicitário, influenciador, palestrante ou qualquer profissão que envolva expressão e criatividade. Quando entra em seu lado negativo, pode se tornar vaidoso, impaciente e exagerado, buscando a aprovação dos outros de forma excessiva ou evitando compromissos mais profundos. Aprender a equilibrar sua necessidade de atenção com autenticidade será essencial para seu crescimento. Na saúde, precisa cuidar do sistema nervoso e do excesso de estímulos. Sua mente está sempre ativa e isso pode gerar ansiedade, insônia e dificuldades de concentração. Exercícios físicos e momentos de silêncio ajudarão a manter o equilíbrio. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 30, o segredo do sucesso está em transformar sua criatividade em algo sólido e duradouro. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Desenvolva disciplina. Criatividade sem organização pode levar a frustrações. Encontre um método para manter o foco e concluir suas ideias. 2. Use seu dom para impactar o mundo. Sua voz e suas ideias têm poder. Compartilhe sua visão e inspire os outros. 3. Equilibre liberdade e comprometimento. Você ama a liberdade, mas comprometer-se com seus sonhos e relacionamentos pode levar sua vida a outro nível. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua expressividade e carisma em um caminho de sucesso e realização?